brejinho português. Eu fui uma desfolhada para as bandas do Ribatejo. Eu fui uma desfolhada para as bandas do Ribatejo. Em Pegácia desgarrada teria que dar um beijo. Em Pegácia desgarrada teria que dar um beijo. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso um beijinho português. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso um beijinho português. Desgarrada e melhor o seu beijinho. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso um beijinho português. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso um beijinho português. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso um beijinho português. Ai, beija um, beija dois e beija três. Gostoso um beijinho português. É no cantar que o povo diz o que sente. É no dançar que se vê como é feliz. É como é, não há quem nos faça frente. Temos fé, gente, quem o diz. Nota-se o percorri tantas cidades e encontrei tanto amor, tanto carinho. Somos assim uma gente sem vaidade. Temos sol, sardinhadas e bom vinho. Ai, ai, ai, oh meu querido Algarve, vamos lá com o teu corridinho. Ai, ai, ai, oh meu lindo Minho, vamos lá amanhã certinho. Dancemos todos com alegria, passando conta que a Romaria. Cantemos todos, oh minha gente, cantemos juntos, vamos em frente. Cantar que o povo diz o que sente, diz também o que vai no coração. É no cantar que se vê se está contente, ou se a tristeza lhe traz a solidão. Norte-a-sul percorri tantos caminhos e nunca vi as malhas da solidão. Vi isso sim toda a raça deste povo que luta sempre com a força da razão. Ai, ai, ai, oh meu querido Algarve, vamos lá com o teu corridinho. Ai, ai, ai, oh meu lindo. Todos com alegria, façam de conta que é Romaria. Cantemos todos, ó minha gente, cantemos juntos, vamos em frente. Vai, vai, minha Joaninha, vai, vai, quero-me casar. Vai, vai, minha Joaninha, vai, vai, meu amor buscar. Eu vivo só, não tenho ninguém, só quero alguém que me possa amar. Eu tive um amor antigo que não me sai mais da minha ideia. Cruzei-me com ele um dia na linda festa da minha aldeia. Fizemos um juramento nesse momento do nosso amor, mas não me valeu de nada, pois ele ainda me fez pior. Mas não me valeu de nada, pois ele ainda me fez pior. Vai, vai, minha Joaninha, vai, vai, quero-me casar. Vai, vai, minha Joaninha, vai, vai, meu amor buscar. Eu vivo só, não tenho ninguém, só quero alguém que me possa amar. Eu vivo só, não tenho ninguém, só quero alguém que me possa amar. No fim lá da nossa festa, não dei por ele, não disse nada. Passaram meses e meses, eu sempre à espera, abandonada. A sina daquela noite fora traçada na minha mão. E assim este amor que eu sigo prendeu-me.